do crime, o que eu ganhei, extravaguei, me dividei, queimei dinheiro, só gastei, extrapolei, desandei na pedra, truta, me fritei, eu sei que tem alguém que pora, droga velha na biqueira, vela acesa na chaleira, mesma cena, fica velha, desonzeira, bombeira na amigo, antio, lua cheia, na ladeira, é só poeira, noite inteira na zoeira, eita brisa que não passa, né pai, o bagulho é bom, sangue bom, aumento o na rima, vou mostrar meu dom, mundo aí atrás do ciclo, na vida liberdade, grada é fase, piolhagem na família, guarde a fase, sabe, invade logo as fitas nos corre, se joga e foge, sai da trilha dos coxinhas, vai na trilha e não dá mole, tenha sorte, seja forte, aos lock, cai na fronteira, faz barreira, sai da teia, tem peão na cesta cheia, beija bem na santa ceia, na mesa, tem pão e vinho, nos caminhos do inimigo, nunca andará sozinho, digo insisto, persisto, será que estou chapando, seu mano está mudando, os filhos prodígios ressonam, mano, está chapando a mente dos ladrões, está chapando, está chapando, sistema de detenção, vive a superlotação, então, nos olhos teus ele morreu, os que não criou na lei do pai, mas tarde mais pensar que é Deus o Deus da vida, da morte o rei dos reis, mas o tema glock, cosme, chumbo, corre, essa bíblia dos redeiros, eu vejo negros da favela em guerra, gera maldição, oração, joelho no chão com a multidão, são mais cristão, irmão do trilho, sem perigo, amigo, fujam dos conflitos, no convivo com inimigo, arisco, nunca esqueçam disso, Cristo vivo, não morreu, viveu, ergueu Jerusalém, amém, Belém, salva a lei, com a roca, Saddam Hussein, bem que tem, aqui também respiro o Espírito Santo, se atrasando, estão pangando, mano, pano vai rasgando e não adianta, estou mais quente que a felicidade, chora agora, olhe suas rotas, lágrimas trazem revolta, joga 10, faz o gol, na fama vão beijar seus pés no convés, o barco afunda e pensa, julga seus mirréis, seus fiéis fazendo a crítica, palpitos, roubem, rude, na virtude, estou chapando, não me ilude, interlude, luta, estou pensando, calculando, as minhas lembranças estão voltando novamente. Minha mente está firmando e não brefando no presente. Estou ciente, quente, vivo, simplesmente a gente entende que o passado é que nos prende, é que nos treme. Sente a brisa da fumaça, passa logo sem frescura. Busca duas, traz a cinza, paranoia, pedra, pedra, cura. Ajuda, corre atrás de uma pedrita, nunca mais. Já vi homens de bem que hoje é o próprio Satanás. Rapaz, não vai, sai, sai, sai, a paz existe, tenha fé, Lucifer. Vem de mulher, te traz, te faz andar de ré. Se quer viver, tem que saber viver. Porque é tão importante. Na família, o seu semblante, a sua vida é fulminante. Cante sempre na tristeza. Veja, olhe pra si mesmo. Lento, bom, meu Deus. Quem carrega, sai dos trouxas. Eu vejo o futuro no escuro. Acesa, esquiva, sai do mundo. Escuta o vulto no escuro. Vai pra escola, vagabundo. Rumo, perco, sou mudado. Jogado, foi desviado. Caso sendo avaliado no estado, ripado e pena. Assalto é fraco, advogado. Está falido nesse clima. O mundão tá doidão. Hoje o inocente é um bandido, então. Está chapando a mente dos ladrões. Está chapando, está chapando. Sistema de detenção, viver superlotação. Mutim, rebelião, faz ladrão, mata ladrão. Homem sem confraternização. Está chupando a mente dos ladrões. Falta compreensão, muita determinação. Juventude sem noção, periferia na prisão. Será que a paz existe ou é imaginação? Esposo sai do curso, a vida ensina dando troco. O jogo é doido, sai da pista, arrisca, tira essas manias. Fez que esqueça, frente, tenta ainda alternativa. Vivo um dia após o outro, bolso frouxo, juro sopro. Poucos tem troco de sangue, a noite busca vai de novo. Outros que ficam me chamando, instiga você se humilhando. Mano, olhe, seja forte, acorde, glória a Deus, rezando. Cano, cospe, chumbo, corre, se joga e sai da frente. Raramente os plebas sofrem no presente, simplesmente é quem decide. Tô falando, pro seu bem vou te alertando. Olha agora, irmão, nem cola o seu futuro. Duro está na escola, horas, bola na caçapa, deu nega, tem revanche. Dois a dois, quem perde a ponta, paga a mesa, tá sem chance pra ganhar de mim. Se liga, se não treta, não tem deixa. Vira a mesa, vem pra cena, 3-2, levou o lambeta, eita. Está chapando a mente dos ladrões. Está chapando, está chapando. Sistema de detenção, viver superlotação. Então, de rebelião, faz.